Boa tarde a todos, Sr. Presidente da Câmara da Albergaria Velha, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Doutora Isabel Damasceno, minha cara amiga, Sr. Presidente da Junta de São João de Loure, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhores Autarcas, população da Albergaria Velha, eu hoje estou aqui numa dupla qualidade. Primeiro como diretora regional, também de um concelho que faz parte da área geográfica da Direção Regional de Cultura do Centro e como representante do Sr. Ministro da Cultura, que tomou posse, como sabem, há uma semana, Dr. João Soares, e que muito me honra estar aqui também a representá-lo. Este concelho da Albergaria é um concelho que a maior parte das coletividades aqui desta zona conhecem bem. Nós este ano em 77 mil euros que atribuímos em IVA, 12 mil vieram ter aqui a Albergaria Velha. Portanto, atrevo-me a dizer que é um dos concelhos que mais dinheiro recebe da Direção Regional de Cultura do Centro. Esse dinheiro, como sabem, é atribuído pelo IVA, gasto em instrumentos musicais ou em fardamento. Aliás, as duas bandas filarmónicas que hoje vão atuar são duas das contempladas. Depois, a doutora Isabel Damasceno falou aqui em algo que nós muitas vezes nos esquecemos, que é aquilo que os fundos comunitários nos dão e que nos foram dando ao longo destes anos que entramos para a Comunidade Económica Europeia. E, felizmente, que com a CCDR e com a Direção Regional, neste momento estamos a trabalhar em comum e em termos culturais e em termos de estruturas físicas, como é o caso deste, como foi o caso do Cine Teatro Alva e de tantos outros cineteatros que existem pela região centro e por 77 municípios que fazem parte da nossa área geográfica, a maior parte deles são quase todos recuperados ou construídos de novo com fundos comunitários. E, de facto, é para mim um orgulho, como diretora regional da Cultura, que a região centro seja das regiões do país que mais infraestruturas culturais tem. Estamos aqui hoje numa belíssima, porque tem uma capacidade para a área sul, como disse aqui o Sr. Presidente do Conselho da Albergaria, o Cine Teatro Alba e tantos outros que existem aqui em volta. E aqui em agosto foi assinado um pacto com as comunidades intermunicipais da região centro, onde se vão gastar cerca de 22 milhões de euros no próximo quadro comunitário, que já está em execução, acabou um e agora inicia-se outro. E esses 22 milhões de euros pela primeira vez vão ser gastos em recuperação de património classificado, que foi outra área que, de facto, o nosso país tem deixado de fora e que é graças a todo esse património cultural classificado que a maior parte dos turistas nos visitam. Felizmente que 22 milhões de euros temos aqui na região centro. Depois, gostaria de agradecer também ao Sr. Presidente, porque, de facto, tanto ao Sr. Presidente da Câmara anterior, como foi aqui dito, porque um povo sem cultura é um povo sem passado, sem história, e nós muitas vezes achamos que a cultura que não existe no nosso país existe, está bem viva aqui no Conselho da Albergaria. E, por fim, gostaria só de agradecer ao Sr. Presidente também o facto de ter aproveitado o Sr. Arquiteto, que é arquiteto da Câmara Municipal, que tantas vezes nós achamos que os funcionários públicos que não fazem nada, de facto, os da Câmara da Albergaria, eu não digo que seja uma exceção, porque eu acho que os funcionários públicos, eu também sou, trabalham e trabalham bem. São sempre sobre eles que recai tudo o que de mal se diz no nosso país. Mas ainda bem que há bons funcionários públicos e que se interessam, de facto, pela parte de recuperação do nosso património, e é nas mãos da maior parte dos funcionários públicos, arquitetos, engenheiros, desenhadores, historiadores, é nas mãos deles que está todo este património que depois nós vemos. Portanto, mais uma vez, parabéns e uma salva de palmas também para os funcionários públicos. Obrigada a todos. Obrigada.